Essa é a sua merenda, tá bom? Eu botei $1 pra você comprar o seu leitinho. Pode perguntar pras crianças mais velhas onde é. Lembra do telefone? Escrevi pra você só pra garantir. Coloque no bolso, não vai perder. Tá bom. Tá pronta? Acho que eu tô. É o grande dia da Kate. É normal os pais chorarem no primeiro dia de escola dos filhos. Só que geralmente isso acontece quando o filho tem 5 anos de idade. Eu tenho 16 e até hoje fui educada em casa. Sei o que estão pensando. Pessoas educadas em casa são esquisitas. Concurso Nacional de Ortografia. C-A-R-T-O. Xiloca. Ou são crentes, sei lá. E no terceiro dia, Deus criou o rifle de repetição só para que o homem pudesse combater os dinossauros e os homossexuais. Amém. Só que minha família é completamente normal. Acontece que meus pais são zoólogos, pesquisadores, e nós passamos os últimos 12 anos na África. Eu tive uma vida legal, mas aí ofereceram pra minha mãe uma cátedra na Universidade Northwestern. Então eu disse adeus pra África e oi para o ensino médio. Eu tô legal. Foi mal. Vou ter cuidado. Tchau, filha. Falaram de mim. Eu sou nova aqui. Meu nome é Kate Harry. Fala comigo de novo que eu te arrebento. Não senta aqui não, porque o namorado da Kristen vai sentar aqui. Oi, gato. Ah, ele solta gás. Desculpe. Não é você. Eu sou azarada. Professora Norbert. Minha camiseta prendeu no suéter, não foi? Foi. Ai, que droga. Está tudo bem aqui? Está. Então, como passou o verão? Eu me divorciei. Ah, minha tendinite voltou. Eu ganhei. É, ganhou. Eu só queria avisar a todo mundo que temos uma nova aluna na escola. Ela acaba de chegar aqui, vinda da África. Seja bem-vinda. Eu sou de Michigan. Ótimo. O nome dela é Cade, Cade Heron. Cadê você, Cade? Sou eu. E a pronúncia é Cade. Ah, me desculpe. Eu tenho um sobrinho chamado Anthony. E sei como ele fica irritado quando o chamo de Anthony. Quase tão irritado quanto eu fico quando penso que minha irmã deu a ele esse nome. Seja bem-vinda, Kate. E obrigada, diretor Duval. Obrigado você. E se precisar de alguma coisa ou se quiser conversar com alguém... Obrigada. Né? Quem sabe outra hora quando minha camiseta não estiver transparente. Claro. Tá bom. Um bom dia para todos. Meu primeiro dia no colégio foi um borrão. Um borrão surreal e estressante. Me encrenquei por causa das coisas mais diferentes. Aonde vai? Ah, eu preciso ir ao banheiro. Então, precisa de um passe de toalete. Tá bom. Pode me dar um passe de toalete? Boa tentativa. Sente-se. Eu nunca vivi em um mundo onde os adultos não confiavam em mim. Ou gritavam comigo. Não adiante a leitura. Sem caneta verde. Nada de comida na sala. Bleibnir in Bogen an den Platz. Eu te disse. Eu vi a coisa toda, tudinho. Mas você viu o biquinho? Só vale se você viu o biquinho. Verdade, cara. Ah, é sério? Jumbo! Como? Mas até agora, nenhum em Niveston. Versão brasileira, VTI Rio. Oi. E o seu primeiro dia? Hã? Seu cabelo é natural? É. É lindo. Obrigada. Viu? Essa cor que eu quero. Ele é o Damien. Ele é gay demais da conta. É um prazer conhecer você. Maneira, peruca. É feito de quê? Do pelo do pé da mãe. Eu sou a Janice. Oi, meu nome é Cade. Sabem onde fica a sala G14? Saúde, terças e quintas, sala G14. Acho que é no prédio lá de trás. Ah, é. Fica no prédio de trás. A gente te leva lá. Valeu. Cuidado, por favor. Carne nova no pedaço. Saúde, espanhol. Vai fazer cálculo do quarto ano, é? É, eu gosto de matemática. Que nojo. Por quê? Porque é igual em todos os países. Isso é lindo. Essa gata é profunda. Onde fica o prédio de trás? Ele pegou fogo em 87. A gente não vai se meter em encrenca. A gente faria isso com você? A gente é amigo. Eu sei que é errado matar a aula, mas a Janice disse que nós éramos amigos. E eu não estava podendo dispensar amigos. Acho que eu nunca vou saber o que eu perdi naquele primeiro dia de aula de saúde. Não façam sexo, porque vão ficar grávidas e morrer. Não façam sexo na posição papai e mamãe. E não façam sexo de pé. Não façam sexo e ponto. Prometem? Agora peguem os preservativos. Por que não ficaram ensinando em casa? Eles querem que eu seja socializada. Você é gatinha, vai ser socializada rapidinho. Do que você tá falando? Você é um pedaço de mau caminho. Como? Assume. Como é que se escreve Cade? É Cade. C-A-D-Y. Tá, eu vou te chamar de Cade. Deus me ajuda. Saca a roupa de ginástica da Cara Smith. As poderosas estão na mesma turminha de ginástica. Quem são as poderosas? São a realeza adolescente. Se North Shore fosse uma revista, eles estariam sempre na capa. Aquela ali é Karen Smith. É a garota mais burra que eu já vi. Damien sentou do lado dela em literatura ano passado. Ela me perguntou como escrevia laranja. Aquela pequenininha é Gretchen Williams. Ela é endinheirada porque o pai dela inventou o strudel instantâneo. A Gretchen sabe os podres de todos, sabe tudo de todo mundo. Por isso o cabelo dela é enorme, tá cheio de segredos. Aquela é Regina George, é um mal em figura de gente. Ela parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada, mas na verdade ela é muito, muito mais do que isso. Ela é a abelha rainha, uma estrela. As outras duas são os zangões dela. Regina George. Como é que eu posso começar a explicar a Regina George? A Regina George é perfeita! Ela tem duas bolsas de pele e um carro importado prateado. O cabelo dela está no seguro por 10 mil dólares. Soube que ela faz comerciais de carro. No Japão. O filme que ela gosta mais é Marcação Cerrada. Ela até conheceu Joe Stamos no avião. E ele disse que ela era linda. Um dia, ela me socou no rosto. Isso foi irado. Está sempre deslumbrante. É sempre eleita a rainha da primavera. E quem liga? Eu ligo. Todo ano, os veteranos organizam um baile para os outros alunos chamado Baile da Primavera. E quem for eleito rei e rainha da primavera automaticamente se tornam os chefes do Comitê de Atividade Estudantil. Eu já sou membro do Comitê de Atividade Estudantil. Eu diria sim. Ah, não, Damien. Você extrapolou na boiolagem. Toma. Esse mapa será o seu guia para North Shore. O lugar onde você senta na cantina é essencial, porque todos vão estar lá. Tem os calouros, os futuros milicos, os certinhos, os atletas de banco, os nerds asiáticos, os asiáticos descolados, os atletas titulares, as gatas negras antipáticas, as garotas que comem demais, as garotas que não comem nada, as aspirantes a estrelas, os drogados, os doidos de bandas sexualmente ativos, as melhores pessoas que pode conhecer e as piores também. Cuidado com as poderosas. Oi, eu tô fazendo uma pesquisa com os novos alunos. Você pode responder umas perguntas? Claro. Já entregou o ouro? Como? Quer que a gente mande alguém pra você entregar ouro pra ele? Que ouro? Ele está te incomodando? Jason, por que você é tão cafajeste? Eu só tô querendo ser legal. Era pra você ter me ligado ontem à noite. Jason, não é correto você vir à festa na minha casa com a Gretchen e aí dar em cima de uma pobre menina inocente bem na nossa frente 3 dias depois. Ela não está interessada. Você quer transar com ele? Não, obrigada. Ótimo, então tá resolvido. Agora pode voltar pra sua jaula. Tchau, Jason. Vagabunda. Espera. Senta aí. É sério, senta aí. Então, por que eu não te conheço? Eu sou nova aqui, acabei de chegar da África. Como? Eu era educada em casa. Peraí, como é que é? Minha mãe me ensinava em casa. Não, não, eu entendi que você foi educada em casa, não sou uma retardada. Quer dizer que nunca esteve numa escola antes? Não acredito. Eu não acredito. Eu não disse nada. Educada em casa. Isso é muito interessante. Obrigada. Mas até que é bonitinha. Obrigada. Então concorda? Com o quê? Você acha que é bonitinha? Ah, eu não sei. Ah, meu Deus, adorei sua pulseira. Onde foi que comprou? Ah, minha mãe, ela fez pra mim. É uma gracinha. Ah, é tão barro. O que é barro? Ah, é uma gíria na Inglaterra. Se você é da África, por que que você é branca? Não pode sair por aí perguntando por que as pessoas são brancas. Será que pode nos dar licença um instantinho? Tá, claro. Convida. Então tá. Olha, você deveria saber que a gente não faz muito isso, mas esse é um lance muito importante. Queremos convidar você para almoçar com a gente até o final da semana. Ah, tudo bem. Ótimo, então a gente se vê amanhã. Demorou. Nas quartas usamos rosa. Ah, meu Deus, tá bom. Mas pra que fazer isso? Precisa contar pra mim as coisas horríveis que a Regina fala. A Regina parece ser legal. Regina George não é legal. Ela é uma vadia de beira de estrada. Ela estragou a minha vida. Ela é fabulosa, mas é do mal. Oh, dá fora daqui. Nem me devido você por aí. Ai! Por que odeia ela? Como assim? A Regina, parece que você odeia ela. É, perguntou o quê? A minha pergunta é por quê? A Regina espalhou um boato que James era... Para, esquece, tá? Isso não tem nada a ver com odiar. Seria uma experiência divertida se andasse com elas por um tempo e depois contasse pra gente tudo o que disserem. E do que é que elas falam? Produto pra cabelo. Aston Kutcher. Isso é uma banda? Dá pra fazer isso ou não? Falou, tudo bem. Tem alguma roupa rosa? Tem. Não? Certo, no oitavo tempo, fiquei feliz em ter aula de matemática. Sou bom em matemática, entendo matemática. Nada na aula de matemática poderia me causar problemas. Aí, me empresta um lápis? Eu só tive uma única outra paixão na minha vida. O nome dele era Nefume, e nós tínhamos 5 anos de idade. Mimi, uma tenda vive. Troca. Não deu certo. Mas esta paixonite me atropelou que nem um ônibus escolar. Cade, o que me diz? Ele era tão lindo. Quer dizer, a elevado a n é igual a n mais 1 sobre 4. Isso mesmo. Ótimo. Vamos falar sobre o dever de casa. Oi? E o segundo dia? Foi bom. O pessoal é legal? Não. E aí, fez algum amigo? Fiz. Almoçar com as poderosas era como deixar o mundo real e entrar no mundo das garotas. E no mundo das garotas havia muitas regras. Cabelo no rabo de cavalo uma vez por semana. Fica melhor, sabe? E hoje você escolheu... Jeans e moletom é só nas sextas. Se você desobedecer essas regras, não pode almoçar com a gente, sabe? Não é com você, somos nós. Olha, se eu estivesse usando jeans hoje, olha onde estaria sentada, com os esquisitões. Ei, meu amor! Ai, nós sempre votamos antes de convidar alguém pra almoçar com a gente, sabe? A gente tem que considerar o resto do grupo. Não dá pra comprar uma saia sem primeiro perguntar pras amigas se ficou legal. É mesmo? É claro, é a mesma coisa com os garotos. Tipo, se você acha que tá gostando de alguém, você pode estar errada. 120 calorias e 48 gramas de gordura. Que percentagem é essa? É... 40 em 120. Só como alimentos com menos de 30% de calorias da gordura. É 40%. 48 sobre 120 é igual a x sobre 100 e depois você multiplica cruzado e consegue o valor de x. Tanto faz, vou querer fritas com queijo. Ah, e aí? Você já viu algum garoto que acha um gato? Vi, tem um cara na minha turma de cálculo. Quem é? É um veterano? O nome dele é Aaron Samuels. Ah, não! Não! Não, você não pode gostar do Aaron. Ele é ex-namorado da Regina. Eles namoram há um ano. É, e ela ficou arrasada quando ele deu um fora nela no verão passado. Pensei que ela tinha trocado pelo Shane Womo. É, não importa. Ex-namorados não são permitidos pra amigas. É, quer dizer, é tipo regra de feminismo, sabe? Fica fria. A Regina não vai saber de nada. Isso vai ficar só entre nós. Eu estava proibida de gostar do Aaron, mas eu ainda podia olhar para ele. E pensar nele. E falar com ele. Oi, Aaron. Você é a garota da África? Sou. Sou Kevin, capitão dos matletas de North Shore. Participamos de competições de matemática contra outros colégios no estado e podemos dobrar a verba se tivermos meninas. Devia pensar nisso, hein? Você seria perfeita pra isso. Tá, com certeza. Ótimo. Então deixa eu dar o meu cartão. Kevin Guinnapour, entusiasta por matemática e MC Irá. Olha, pensa com carinho, tá bom? Vamos fazer as jaquetas. Tá bom. Oi. Oi. Anda logo, otária. Vamos pro shopping. A Regina é que nem aquelas manequins de vitrine de loja. Nunca conheci alguém tão glamourosa. Tá gostando de North Shore? Tô, eu vou entrar pros matletas. Não, não, não, não. Não, não, não. Você não pode fazer isso. Isso é suicídio social. Puxa, você tem tanta sorte de ter a gente pra te orientar. Estar no shopping meio que me lembrou de estar em casa na África, perto das fontes de água. Quando os animais estão no cio. Meninas, olha só o Jason. Onde? Ah, ele tá ali. Ele tá com a Taylor Widell. Ah, eles estão namorando. Esperem, o Jason não vai sair com a Taylor. Não, ele não pode te dar o fora assim. Ele é tão cafajeste. Me dá o seu celular. Você não vai ligar pra ele, vai. Eu tenho cara de idiota? Não. O ideal no Boulevard Sul. Identificador de chamadas. Não, quando é pelo auxílio, é lista. Alô? Alô, posso falar com Taylor Widell? Ela não está em casa. Quem fala? Ah, eu sou a Susan, do planejamento familiar. Estou com os resultados do exame dela. Pode pedir pra ela me ligar assim que possível? É urgente. Obrigada. Ela não vai namorar mais ninguém. Ai, amiga, isso foi tão barro. Mãe? Nossa, sua casa é demais. Eu sei, tá? Dá uma sacada na plástica nos peitos da mãe dela. São duros como pedra. Cheguei. Eu cheguei. Oi, Kylie. Oi. Oi, oi, oi. Como estão minhas melhores amigas? Oi, senhora George. Essa é a Cade. Olá, querida. Oi. Seja bem-vinda. Uau. Quero que saiba que se precisar de alguma coisa, não faça cerimônia. Não temos regras nesta casa. Não sou uma mãe normal, sou uma mãe descolada. Não é? Por favor, para de falar. Eu vou preparar uma coisa especial. Este é o seu quarto? Era o quarto dos meus pais, mas eu fiz eles trocarem comigo. Aí, sintoniza 98,8. Cade, você pelo menos sabe quem canta isso? Ah, as Spice Girls? Adoro ela. Até parece uma marciana. Ai, meu quadril tá enorme. Ai, me poupe, eu odeio minhas coxas. Vocês ainda podem usar camiseta regata, eu tenho ombros largos. Pra mim, ser gordo demais ou magro demais eram os únicos defeitos que alguém poderia ter, mas pelo visto, eu tava errada. Ai, meu cabelo tá tão opaco. Meus poros estão enormes. E as cutículas tão horríveis. Eu tenho um mau hálito de manhã. Oi, galera! Happy Hour é de 4 às 6. Valeu. Ah, por acaso é feito com álcool? É claro que não. Que tipo de mãe acha que eu sou? Por que vai querer um pouquinho? Porque você vai beber, prefiro que beba aqui. Não, obrigada. E aí, meninas? Quais são as últimas? O que andam aprontando? Qual é a fofoca mais quente, hein? Me contem tudo. O que estão escutando? Qual é a música da hora? Mãe, dá pra ir pentear seu cabelo? Tá. Vocês me deixam jovem e eu amo muito vocês. Ai, meu Deus, eu me lembro disso. Eu não olho aí há séculos. Saca só, Kate. É o nosso livro do arraso. Olha, a gente corta as fotos do anuário e aí nós escrevemos os comentários. Trank Pack é uma galinha nojenta. Ainda é verdade. Dawn Schweitzer é uma virgem gorda. Agora é meio verdade. Amber Delacio. Ela deu uns amassos num cachorro quente. Jane Zian Zapata. Quem é ele? Acho que é o tal Damien. É, ele é quase gay demais da conta. Engraçado. Escreve isso aí. Peraí. Acho que isso só foi legal quando a Janice falou. É o livro do arraso, onde escrevem coisas ruins sobre as meninas do nosso ano. E o que diz sobre mim? Não está nele. Miseráveis. Isso diminui os poros? Não, Caddy, tem que roubar aquele livro. Não mesmo? Que isso, a gente pode publicar e todo mundo ia ver que ela não é o que parece ser. Não sou ladra. Isso é pros seus pés. Caddy, tem dois tipos de pessoas muito mais. Pessoas que fazem as coisas ruins e pessoas que veem coisas ruins sendo feitas e não tentam impedir. Quer dizer que sou moralmente obrigado a queimar o modelito daquela mulher? E a professora Norman. Ah, adoro ver professores longe da escola. É tipo cachorro andando nas patas traseiras. Ah, oi, pessoal. Tudo bem? Eu não sabia que trabalhava aqui. Ah, sabonete em liquidação é tudo pra mim. Tá fazendo compras? Não, só vim aqui com meu namorado. É brincadeira. Gente mais velha também faz piadas. Minha avó tira a peruca quando tá bêbada. Sua avó e eu temos isso em comum. Não, na verdade, estou aqui porque sou barman duas noites por semana no bar Calamities. Cade, espero que se junte aos matletas, porque começamos em poucas semanas e eu adoraria ter uma menina na equipe só pra, sei lá, a equipe conhecer uma menina. Acho que eu vou topar. Ótimo. Esqueça os matletas, é suicídio social. Obrigada, Dina. Tá, isso já foi bastante constrangedor. Eu vejo vocês amanhã. Tchau. Tchau. Ai, gente, essa foi horrível. E aí, quando vai ver a Regina de novo? Não quero mais espioná-la, é estranho. Que isso, ela nunca vai descobrir. Essa coisa toda vai ficar só entre a gente. Alô? Conheço seu segredo. Ai, fui flagrada. Comece a chorar e pedir desculpas. Não, fica fria. Segredo? Tá falando do quê? A Gretchen me contou que você gosta do Aaron Samuels. Por mim, tudo bem, faça o que quiser. Mas deixa eu te contar uma coisa do Aaron. Ele só liga pra escola e pra mãe e pros amigos. E isso é ruim? Mas você gosta dele... Tudo bem, olha, posso falar com ele por você se quiser. Sério? Faria isso? Não seria constrangedor pra você? Ah, não, confie em mim, eu sei exatamente o que dizer. Mas espera, você não tá irritada com a Gretchen por ela ter me contado? Não. Porque se estiver, pode me contar, foi uma coisa bem maldosa o que ela fez. É, não foi legal, mas eu não tô zangada. Acho que ela gosta de chamar a atenção. Viu, Gretchen? Eu não falei que ela não estava irritada com você? Está achando mesmo que eu quero atenção? Então tá, um beijão, gente. Tchau. Mas sobrevivi ao meu primeiro ataque de telefone triplo. E com a bênção da Regina, comecei a falar cada vez mais com o Aaron. Em 3 de outubro, ele me perguntou que dia era. 3 de outubro. 2 semanas depois, nos falamos de novo. Tá chovendo. Eu estava explicando, vocês têm que... Mas eu queria que tudo andasse mais rápido, então obedeci ao meu instinto. Oi, eu tô perdidaça. Dá pra me ajudar? Mas eu não tava perdida. Tá. Eu entendia perfeitamente o que a professora estava falando. É um fatorial, por isso você multiplica cada um por N. Errado. Essa é a soma? É, são a mesma coisa. Errado, ele estava enganado. Valeu. Ah, eu saquei. Acendam a luz. Vejo vocês amanhã. Tem uma festa de Halloween na casa do meu amigo Chris hoje. Tá a fim de ir? Tô, claro. Maneiro. Esse é o endereço. É uma festa fantasia, o pessoal manda bem. Tá bom. Esse folheto é só pra uma pessoa, então... Vê se não traz mais ninguém com você. Legal. Eu queria dizer ótimo, mas comecei a dizer legal. Tá. Então... Legal. A gente se vê de noite. Oi, África. Vai ficar pra nossa reunião? Vou, já volto. Tá, eu menti. Mas precisava ir pra casa e arrumar uma fantasia. No mundo real, Halloween é quando crianças vestem fantasias e pedem balas. No mundo das garotas, o Halloween é a única noite no ano quando uma garota pode extrapolar na roupa provocante e as outras garotas não podem dizer nada. As garotas da pesada usam lingerie e orelhas de animais. Ela não está ótima! Você é o quê? Eu sou um ratinho. Duh. Infelizmente, ninguém me contou da regra da roupa provocante, então eu apareci assim. Ai. Beleza! Por que você tá vestida desse jeito? É Halloween. Você viu o Jason? Olha, sabe quem tá bonito hoje? Seth Mozakovsky. Tá, você não disse isso. E daí? Ele beija bem. Ele é seu primo. É, mas ele é meu primeiro primo. Ah, tá. Então você tem primos. E aí tem os primeiros primos. E depois os segundos primos. Não, amiga. Não é isso, né? Isso não é legal. Oi. Oi. Você veio? E você é... uma noiva zumbi? Uma ex-esposa. Amei. Quer beber alguma coisa? Quero. Eu volto já. Valeu. Karen, para! Amiga, para! Oi, Seth! Oi? Ah, não. Ninguém te avisou. Você devia usar uma fantasia. Cala a boca. Preciso falar com você. Conhece aquela garota, Cade? Conheço, ela é legal. Eu convidei ela hoje. Tenha cuidado, ela tá caidinha por você. Sério? Como você sabe? Porque ela me contou. Ela conta pra todo mundo, até que é bonitinha. Ela é tipo uma menininha, escreve por todo o caderno Senhora Aaron Samuels e faz uma camiseta que diz Eu amo Aaron e usa por baixo de todas as roupas. Fala sério. É, mas não dá pra evitar, sabe? Você é lindo. E tudo bem, olha, ela não é uma pirada. Mas ela guardou esse lenço de papel que você usou e disse que vai fazer algum tipo de voodoo africano com ele pra fazer você gostar dela. É o quê? Ai, que bom. A Regina falou com o Aaron de mim. Eu sei que ela é meio retardada socialmente e estranha, mas ela é minha amiga, então... me prometa que não vai zoar dela. Mas é claro que eu não vou zoar. Como a Janice pode odiar a Regina? Ela é tão... safada! O que você tá fazendo? Você terminou comigo. Isso é loucura. Eu terminei com você? Você é tão sensual. Cara, que máscara sinistra. Eu nunca me senti desse jeito. O meu coração estava disparado. O meu estômago embrulhado. A minha garganta estava com um nó que parecia que nunca ia sair. Eu odiava a Regina. Odiava ela. Tomou ele de volta. Regina voltou com Aaron. Ai, não, Cad. Por que ela fez isso? Porque ela adora estragar vidas. Ela estraga a vida de todo mundo. Quando a gente tinha 13 anos, ela obrigou a assinar uma petição dizendo que a Janice era... Ei, meu, para! Olha, ela não vai se safar dessa. Nós vamos reagir. Vamos. Regina George é uma ditadora maligna. Como você derruba um ditador? Você tira os recursos dele. Regina não seria nada sem seu homem objeto de alto escalão. Um corpinho muito bom. Um bando de seguidoras leais e ignorantes. Tá, Cad. Se quer que funcione, tem que continuar andando com elas como se nada houvesse. Pode fazer isso? Eu posso. A gente vai detonar essa safada. Fingir que nada estava errado acabou sendo surpreendentemente fácil. Tava tentando juntar você com o Aaron. Mas ele só tá interessado em tê-la de volta. Não é culpa da Regina. Não, eu sei. Não tá chateada com a Regina? Claro que não. Ah, legal. É, ela pediu pra te dar isso aqui. Dieta líquida de Salt Beach. Tem que beber suco de arando por 72 horas. Isso aqui não é nem suco de arando. É um coquetel de suco de arando. Açúcar puro. Eu quero perder 1,5 kg. Você endoidou. Por que você penteia seu cabelo assim? Seu cabelo fica tão sensual puxado pra trás. Kate, diz pra ele que o cabelo dele fica melhor pra trás. A Regina tava exibindo o Aaron bem na minha frente de propósito. Sei como seria resolvido no mundo animal. Mas este era o mundo das garotas. Seu cabelo fica legal puxado pra trás. E no mundo das garotas, todas as brigas são por baixo dos panos. Todo esse suco de arando tá me dando alergia. Peraí, eu tenho um creme ótimo. Quer emprestado? Tá bom. A gente ficava esperando pela primeira oportunidade pra fazer sabotagens. Loção para frieira. Regina! Obrigada. Oi. Oi. Seu rosto tem cheiro de hortelã. Tá errado, galera. Já faz um mês e o rosto da Regina ainda tem cheiro de pé. Eu andei meio enrolado com o couro. Temos que atacar Gretchen Miners. Se pegarmos a Gretchen, acaba o domínio da Regina nessa sujeirada toda. Diga atacar de novo. Atacar. Reunião hoje à noite. Não dá. Eu vou pra casa da Regina ensaiar pro show de talentos. Vamos dançar uma música... Jingle Bell Rock. Conhecem essa música? Mas é claro, todo mundo conhece essa música. Elas fazem isso todo ano. É, mas eu preciso aprender. Opa. Bom. Oi? Por que estava falando com Janice? Sei lá, ela é tão estranha, veio aqui e começou a falar comigo sobre crack. Ela é tão patética. Deixa eu te contar uma coisa sobre a Janice. Nós éramos amigonas no ginásio. Eu sei, tá? É tão constrangedor que eu nem quero... Deixa pra lá. Então, na oitava série, eu comecei a sair com meu namorado, Kyle, que era muito gatinho, mas aí ele se mudou pra Indiana. E a Janice tinha muito ciúme dele. Tipo, se eu deixasse ela pra sair com o Caio, ela ficava assim, por que você não me ligou de volta? E eu dizia, por que você está tão obcecada comigo? E aí, pra minha festa de aniversário, que só ia ter garotas na piscina, foi tipo, Janice, não posso te convidar porque acho que você é lésbica. Sabe, eu não podia ter uma lésbica na minha festa, entende? Ia ter meninas de maiô na festa. Seria muito estranho, ela era uma lésbica. Aí a mãe dela ligou pra minha mãe e começou a gritar, foi tudo muito idiota. Aí largou a escola porque ninguém mais falava com ela. Depois voltou no colegial, tinha cortado todo o cabelo, estava toda estranha e... Agora acho que fuma crack. Ah, oh, meu Deus, adorei a sua saia. Onde foi que comprou? Foi da minha mãe nos anos 80. Ah, oh, um clássico. Realmente adorável. Obrigada. Essa foi a saia mais horripilante que já vi na vida. Ah, oh, meu Deus, adorei sua pulseira. Onde foi que comprou? E aí, vai mandar bengalas de açúcar? Não. Eu não mando, só recebo. Então é melhor me mandar uma. Beijinho. Ela que me aguardasse. Eu ia usar 3 bengalas pra acabar com Gretchen Winners. 3, por favor. Ele se posta sobre o mundo de pernas abertas como um colosso. A tradução é... Por que será que ele é tão grande e chato? Ho, ho, ho, ho! Bengalas de açúcar! Tá bom, anda logo. Taylor Zimmerman, 2 pra você. Glenn Coco, 4 pra você, Glenn! Mandou bem, hein? Cad Heron, tem alguma Cad Heron aqui? É Cade. Ah, Cade, prontinho. Uma pra você e nenhuma pra Gretchen Winners. Fui! Quem mandou? Obrigada por ser uma ótima amiga. Com carinho, Regina. Que gracinha. Está bom, vamos voltar ao César. Foi só a Gretchen achar que a Regina estava irritada com ela que os segredos começaram a aparecer. Eu só precisava esperar por aquele que a gente podia usar. Obrigado. Bem-vindos ao show de talentos de inverno do Colégio North Shore. Quero ouvir o entusiasmo de vocês. Fiquem calmos. Nossa primeira atração se chama Estrela em Ascensão. Palmas para o Damian. Don't look at me. Every day is so wonderful. Por quê? A Regina não mandaria bengalas de açúcar para mim. Eu acho que ela esqueceu de você. É, a Regina tá um pouco estranha. Tem alguma coisa incomodando ela? É, eu sei que os pais dela não dormem na mesma cama, sabe? E... ai, meu Deus, não conte pra ela que eu te contei. I am beautiful in every single way. Yes, words can bring me down. So don't you bring me down today. Amiga, sem querer ofender, mas por que ela te daria uma bengala de açúcar se ela nem gosta de você? Obrigado, Dani. Ela deve estar estranha comigo porque eu sou a única pessoa que sabe da plástica do nariz dela. Próxima parada, gageio. Ai, meu Deus, finge que não escutou. Yo, yo, yo. All you sucker MCs ain't got nothing on me. From my grades to my lines, you can't touch Kevin G. I'm a mathlete, so nerd is inferred. But forget what you heard, I'm like James Bond the third. Shaking, not stirred, I'm Kevin the poor. The G is silent when I sneak in your door. Make love to your woman on the bathroom floor. I don't play it like Shaggy, you'll know it was me. Cause the next time you see her, she'll be like, Kevin G. Obrigado, Kevin. Já chega. Feliz Natal, gente. KG e o poder de três. Isso foi qualquer nota. Te incomoda elas ainda usarem a coreografia original? Cala a boca. Que isso? Que foi? Eu prefiro ver você rebolando lá. Ah, Gretchen, troque de lado com a Cade. Eu sempre fico na esquerda. Isso era quando tinha só três pessoas e agora a mais alta vai no meio. Mas a dança toda vai ser o contrário. Eu tô sempre à sua esquerda, não é? Tá, e agora está me irritando. Pode trocar, por favor? E para encerrar, por favor, recebam neste palco as ajudantes do Noel dançando Jingle Bell Rock. Brilho labial. Mandou bem, África. Obrigada. Ah, Cade, você tá vermelha. Você tá caidinha por ele. Não, não tô. É por isso que você queria entrar pros matletas. Matletas? Você odeia matemática? E olha como é que ela tá vermelha. Ah, ele adora você. Ele te elogiou tanto. Isso é tão barro. Gretchen, para de tentar fazer o barro acontecer. Isso nunca vai pegar. Por que o César pode sair pisando em tudo como um gigante enquanto o resto da galera tenta não ser esmagada debaixo dos pés dele? Por que o César tem demais? O Bruto é tão gatinho quanto o César. O Bruto é tão esperto quanto o César. As pessoas gostam tanto do Bruto quanto gostam do César. E quando ficou sendo legal que uma pessoa possa mandar em todo mundo porque Roma não tem nada a ver com esse lance, a gente deve detonar o César! Gretchen Winners, tinha pirado. Se você soubesse como ela é má. É, ela não me deixa usar brincos de argola. É, há 2 anos ela me disse que brincos de argola era o lance dela e que eu não podia mais usar. E aí, no Hanukkah, meus pais me compraram umas argolas caríssimas de ouro branco e eu tive que fingir que eu não gostei delas. Isso foi tão triste. Ela traiu o Aaron toda quinta. Ele acha que ela tá no pré-vestibular, mas a verdade é que ela tá saindo com Shane Woman na cabine de proteção acima do auditório e... Eu nunca contei isso pra ninguém. Porque eu sou uma grande amiga. Golaço! O segredo da Gretchen botou nosso plano em movimento. Depois das férias de Natal, toda quinta, tentamos ajudar Aaron a pegar Regina no flagra. Treino de natação na cabine de projeção acima do auditório. Oi. E aí, beleza? Minha bolsa. Acho que ele tá indo pra cabine de projeção acima do auditório. Técnico Carr? Frank Beck? Por que a gente achou que ia dar certo? Somos amadores. Não, só precisamos nos reunir, achar outras soluções. O que são barras Kalting? São umas barras nutritivas suecas. Minha mãe dava para as crianças na África para ganharem peso. Barras nutritivas suecas. Minha mãe usa para perder peso. Me dá aqui. Tá tudo escrito em sueco ou sei lá. É, tem algum ingrediente estranho que não é permitido nos Estados Unidos. Efedrina? Não. Fentermina? Não. Queima carboidratos. Queima todos os carboidratos. Eu quero mesmo perder 1,5 kg. Ai, amiga, você tá ótima. Você é tão magra. Ah, cala a boca. O mais estranho de andar com a Regina é que eu podia odiar ela e, ao mesmo tempo, queria que ela gostasse de mim. Tá bom. Você tem sobrancelhas bonitas. Obrigada. Sai. O mesmo com a Gretchen. Quanto mais a Regina era cruel com ela, mais a Gretchen tentava reconquistá-la. Ela sabia que era melhor participar das Poderosas e odiar a vida do que não participar. Porque estar com as Poderosas era como ser famosa. As pessoas olhavam pra você o tempo todo e todo mundo sabia coisas sobre você. Aquela garota nova veio da África. Eu vi a Kate Heron usando calças do exército e sandálias. Entrei e comprei calças do exército e sandálias. Aquela Kate é irada. Ela pode ser mais poderosa que a Regina George. Soube que a Regina George está namorando o Aaron Samuels. Os dois foram vistos agarrados na festa de Halloween de Chris Isel. E são inseparáveis desde então. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre a Regina. E nos outros 20% eu torcia para que alguém falasse dela, para poder falar dela mais um pouco. Ela nem é tão bonita se olhar bem para ela. Não sei. Agora que tá engordando, ela tá com uns peitões. Eu podia ouvir as pessoas se cansando comigo, mas não podia parar. Tudo vinha como um jorro de palavras. Tenho uma teoria. Se a gente cortar o cabelo dela, vai parecer um cara inglês. É, eu sei. Já me contou essa. Hã? Eu vou fazer uma exposição. Por que não tira uma folga dessa vida dupla? Eu queria que fosse. Demorou. Ai, que cheiro é esse? Ah, a Regina me deu um perfume. Perfume de bebê, não parece de prostituta. Valeu. Eu tava arrumando qualquer desculpa pra falar com o Aaron. Eu não entendo. Você entende isso? Bom trabalho, Kate. 9,8. É, você tá por dentro. Pro meu plano dar certo, ia ter que me dedicar de verdade. 6,8. Ih, você não foi bem, não. África, o que houve? E aí, como foi? Me dei mal. Sabe, preciso de um tutor. Posso te dar umas aulas depois do colégio, se tiver afim. Acha que a Regina vai se incomodar? Não, vocês são amigas. E a gente não tem que contar pra ela. Qual foi o resultado dessa? Da primeira vez, deu um zero pra mim. Mas errado. Aí depois, quando eu refiz, me deu um. Muito bem. É, eu também. É, você precisa checar, porque às vezes o produto de dois números negativos é um número positivo. É, tipo menos 4 e menos 6. É isso aí. Muito bem. Você ensina bem. Peraí. Não dá, não. Olha, eu não posso fazer isso. Não é justo com a Regina. Por que você gosta dela? Olha, eu sei que ela pode ser muito cruel às vezes, mas... Então por que gosta dela? E você? Mas... Olha, tem coisas boas e ruins em todo mundo, tá? A Regina é só mais direta nesse aspecto. Droga, eu tava tentando me segurar. Eu não queria contar, mas... Ela está traindo você. O quê? Aaron Samuels. Mas ele disse por quê? Alguém contou pra ele sobre o Shane Ullman. Quem? Ele disse que foi alguém do time de beisebol. Do time de beisebol? Eu dei tudo pra ele. Eu era meio virgem quando conheci ele. Quer fazer algo divertido? Quer ir numa lanchonete? Não posso ir pra lanchonete. Estou numa dieta só de carboidratos, Karen. Você é tão burra. Oh, Regina, espera. Espera, amiga. Fala comigo. Espera. Você não é burra, Karen. Não. Na verdade, eu sou mesmo. Eu vou repetir em quase tudo. Você tem que ser bom em alguma coisa. Eu posso botar meu punho inteiro na boca. Quer ver? Não. Tudo bem. Mais alguma coisa? Eu sou meio médium. Eu tenho o quinto sentido. Como assim? É tipo TPM ou sei lá. Meus peitos sempre sabem quando vai chover. É sério? Isso é incrível. É, eles sabem quando vai chover. Ah, admito, fiquei horrorizada quando o Aaron não me pediu imediatamente em namoro. Eu sabia que ele estava triste, mas precisava dar tanto tempo. A Regina já estava em outra. Querem alguma coisa? Um lanche? Preservativos? Me avisem! Deus abençoe vocês. Mas o plano estava indo de vento em polpa. O Aaron tinha dado um fora na Regina e ela estava comendo 5 mil calorias por dia sem saber. Tava na hora de acabar com o exército de galinhas. Rainha e Rei da Primavera. E finalmente as indicadas para a Rainha da Primavera são as seguintes. Regina George. Gretchen Wheeler. Jane Sian. Será que tá todo mundo louco? Nossa última indicada. Ai, não dá pra segurar. Foi moleza. Damian, isso não fazia parte do plano. Eu não botei seu nome. Foi indicada de verdade? Em janeiro, Regina reservou um vestido pro baile numa loja chamada 135. Mas sendo uma poderosa, precisava do nosso conselho antes de comprá-lo. Alguém pode fechar aqui? Não tá fechando. É tamanho 38. Deve estar marcado errado. Cade, só tenho comido as barras que você me deu. Elas são péssimas. Não, não. É assim que elas funcionam. Isso aí é água no seu corpo. Primeiro você incha e depois perde 5 quilos assim. As barras queimaram seus carboidratos e agora seu corpo tá funcionando à base de água. Mas quando a água sumir, só vai sobrar músculo. Tá tudo explicado no rótulo. Você lê em sueco? Leio. Lá na África todos leem em sueco. Moça, você tem um número maior? Desculpe, só vendemos tamanhos até 38. Procure no brechó. Corpão gostosão. Cade, preciso que os seus pais assinem isto para saberem que vai repetir de ano. 5,8. Repetir? Tem uma coisa estranha com suas provas, Cade, é que todo o cálculo está certo, mas só a resposta está errada. Jura? Juro. Cade, eu sei que ter um namorado pode parecer a melhor coisa do mundo agora, mas não precisa bancar a burra para fazer com que gostem de você. Até parece que sabe disso. Eu sei, até parece que eu sei, né? Estou divorciada, estou sem dinheiro por causa do divórcio. O único cara que aparece na minha casa é o do cartão de crédito. E sabe por quê? Porque eu forço todos. Eu forço as pessoas. Forcei meu marido a estudar direito, isso não deu certo. Me forcei a trabalhar em 3 empregos e... Agora vou forçar você, porque sei que você é mais inteligente do que isso. Muito obrigada, professora. Se eu puder fazer alguma coisa para melhorar a minha nota, me avise. Pode deixar. Odeio ela. Ela tá me repetindo de propósito porque não entrei pros matletas. Ela tava tão estranha. Parecia que ela tava dizendo, eu forço as pessoas, eu forço. O que ela quer dizer? Será que força o uso das drogas? Deve ser. Ela tem 3 empregos. Aposto que ela vende drogas nas horas vagas para pagar o divórcio dela. Bota tudo para fora, amiga. Escreve no livro. Sei o que eu precisava fazer. Parecer que era do mal, mas isso era porque estava me comportando assim. Te liguei ontem à noite. Por que não me ligou? Ah, eu fiquei enrolada. Quer carona para a exposição? Não, eu preciso ir à Madison com meus pais. Eu sinto muito. Ah, tá afim de ver um filme hoje? Não dá. Tô armando uma tremenda sabotagem nas Poderosas. Ah, a gente não armou nada pra hoje. Ah, essa eu armei sozinha. Amo vocês. Tchau. A Gretchen acha que está zangada por causa da Rainha da Primavera. Oh, meu Deus, eu não estou zangada. Eu estou preocupada. Acho que alguém indicou ela como uma piada. E quando ninguém votar nela, ela vai ter um ataque. E quem vai precisar cuidar dela? Eu. Então, acha que ninguém vai votar nela? Cade, ela não é bonita. Sei que pega mal falar, mas que se dane. A Rainha da Primavera é sempre bonita. A loucura é que devia ser a Karen, mas as pessoas se esquecem dela porque ela é galinha. Olha, preciso desligar, vou dormir. É, não tá zangada com você. Espera. Você está bem? Shh. Oi, Karen. Oi. Se eu soubesse algo ruim de você, você ia querer que eu contasse? Não. E se for alguém que disse a sua amiga? O que está... Peraí, é outra linha. Ai, eu não aguento mais. É isso aí, Gretchen. Alô? Vamos sair? Tá, espera. Eu tô na outra linha com a Gretchen. Não convide a Gretchen, ela tá me enlouquecendo. Peraí. Tá, anda logo. É a Regina. Ela quer que eu saia com ela hoje, mas não quer que eu te conte nada. Não saia com ela. Por quê? Ah, você não vai querer saber. Ah, pode contar, espera. Ai, meu Deus, ela é tão irritante. Quem é? Quem fala? Gretchen. Certo. Espera. Ai, meu Deus, ela é tão irritante. Eu sei, livre-se dela. Tá bom, o que foi? A Regina disse que todo mundo te odeia porque você é galinha. Ela disse isso? Eu não te contei nada. Agora pegou pesado. Ah, tanto faz, ela tem direito de saber. Não posso sair. Tô doente. Ah, tchau, sua cretina. Regina, precisamos conversar. Manteiga e carboidrato? É. Amiga, você tá usando moletom. Hoje é segunda. E daí? E daí que é contra as regras e você não pode sentar com a gente. Tanto faz, essas regras não existem. Elas existiram no dia que eu usei. Porque o colete era nojento. Não pode estar com a gente! Só o moletom tá cabendo em mim agora. Tá bom, então. Vão a pé pra casa hoje. Olha por onde anda, obesa. Exército de galinhas. Gretchen e Karen me seguiram a tarde toda. O que vai fazer no final de semana? E o que vamos fazer? Ah, eu preciso ir à Madison com os meus pais. Hã? Temos ingresso pra um lance. O quê? Como? Eu era a nova abelha rainha? Dá pra eu cair fora? Tá, tá. Eu disse pra Janice que ia na exposição dela. Mas temos esses ingressos há meses. Você adora Ladysmith Blackmon Basel. Mas ela é minha amiga e eu prometi a ela. Acho que ela já tem idade pra passar uma noite sozinha. Eu tinha aprendido a controlar todos à minha volta. Oi, vou dar uma festinha na minha casa amanhã de noite. Chamou a Regina? Não, acho que eu sou idiota. Não, vão ser só umas pessoas descoladas. Eu quero que você vá. Se é assim, eu vou. Cala a boca. Adoro essa camisa. Tchau. Tchau. Aaron Samuels vai estar na minha festa. Tudo precisava estar perfeito. E desta vez, quando o Aaron me visse, eu não estaria usando uma fantasia ridícula. Oi, galera. Você tá uma gata. Eu sei. Olha, comprei queijo e biscoitos para 8 pessoas. Acham que vai dar? Acho. Dá. Dá. Falou. Não ia dar. Eu não sei como a notícia sobre a minha festinha se espalhou. O Jason tá com a Taylor Wendell. Ele só tá usando ela pra te irritar. Vocês já viram o Aaron? Não. Cara, toca aí o The Ramayah and Monkey Chain. Te conheço? Dick, e aí, beleza, irmão? Festa não vai me convidar. Quem ela pensa que é? Você tem razão. Eu inventei ela. Você tá me entendendo? Jason! Eu preciso falar com você! Ai, eu te amo! Vem! Larguem isso! Não estava me dando cama. Oi, a Gretchen veio falar comigo. Ah, não. Olha, eu não quero te magoar, sabe? Mas eu só namoro mulher marrom bobó. Eu vou fazer xixi. Saiam daqui. Oi. Oi. Tava procurando você. Eu também. Nossa, você tá de roupa nova? É. Você quer descer? Não, não. Vamos ficar aqui. Obrigado por me convidar. Ah, não precisa agradecer. Eu perdi tempo demais irritado com a Regina. Chega de mentirosas. Eu nunca mentiria pra você. Eu sei, eu sei. Se bem que... Escuta, eu menti pra você uma vez, mas vai rir de mim quando eu te contar, então... Contar o quê? Ah, eu fingi que era péssima em matemática pra você me ajudar. Só que eu não sou ruim em matemática. Na verdade, eu sou muito boa. Você que é ruim. E agora eu tô prestes a repetir, não é engraçado? Peraí, tá se afundando de propósito? Isso é burrice. Não, não é de propósito, é que eu queria ter uma desculpa pra falar com você. Então por que não falou logo comigo? Eu não podia, por causa da Regina. Porque você era propriedade dela. Propriedade? Não, cala a boca, propriedade não. Não me manda calar a boca. Eu não tava... Garota, quer saber? Você é um clone verdadeiro da Regina. Não, não, me escuta. Não está me escutando. Droga, meu estômago tava embrulhando. Não, aguenta. O que é isso? Eu ia vomitar. Aaron! Aaron, espera! Tá bom. Me liga. Droga. Você é uma mentirosa. Foi mal, eu posso explicar. Como esqueceu de nos convidar pra sua festa? Janice, eu não posso parar o carro, eu tenho hora pra chegar. Eu não podia convidar vocês, eu finjo ser uma poderosa. Você não tá mais fingindo, virou uma poderosa. Super fria, falsa e superficial. Olha a hora, uma hora, já são 1:10. Você se divertiu muito, é? Você tomou bebidas descoladas e ouviu música descolada e ficou absorvendo a descoladez das outras pessoas, é? Quer saber? Foi você que me fez ser assim pra me usar na sua vingancinha de oitava série. Tá, tudo bem. Pelo menos eu e Regina George sabemos que somos muito mais. E você fica bancando a inocente. Tipo, oh, eu morava na África com os passarinhos e os macaquinhos. Escuta aqui, não é culpa minha. Você está apaixonada por mim. O quê? Ela não disse isso. Viu? O lance com vocês, poderosas, é que acham que todos amam muito vocês. E, na verdade, todos odeiam vocês. Tipo, o Aaron Samuels, por exemplo, ele acabou com a Regina e adivinha só, ele ainda não quer você, entendeu? Então por que tá bagunçando com a Regina, Cad? Eu digo por quê. Porque é uma garota má, safada. Toma, fica com isso. Ele ganhou um prêmio. E me devolve minha camisa rosa! Eu quero ela de volta! Fica calma, meu amor. Parece que eu não posso mais confiar em ninguém. Por que você está comendo uma barra calta? Porque estou faminta. Cara, eu odeio essas coisas. O técnico faz a gente comer para aumentar o peso. O quê? Elas servem para fazer engordar. Filha da... Canalha mais falsa e nojenta que eu já conheci. Não confie nela. Ela é uma vadia, Flay. Diretor Ron Duval. Eu encontrei isso aqui no banheiro feminino. É tão cruel, senhor diretor. Isso é verdade? Frank Peck ficou de amassos com o técnico Carr? Meu Deus. O que diz aqui? Caitlin Carlson é uma... vadia gorda? Calma, calma, senhor diretor. Por que alguém escreveria isso? É tão cruel. Não se preocupe, vamos achar o autor. Só tem 3 meninas na escola que não aparecem aí. Na sua idade, vão sentir muitos desejos. Vão querer tirar a roupa e tocar um ou outro. Mas se fizerem isso, vão pegar clamídia e morrer. Técnico Carr. Kid Heron está sendo chamada na sala do diretor. E agora, clamídia. Sim, Ellie. Ah! Senhorita Heron. O que aconteceu? Sente-se, por favor. Você já viu isso antes? Não. Quer dizer, já vi, mas não é meu. É bom me dar uma resposta direta, senhorita, porque não estou de brincadeira. Não, não é nosso, é da Regina. Ela quer fazer parecer que a gente escreveu tudo isso, mas foi coisa dela. Senhorita Williams, por que a Regina iria referir a si mesma como uma vadia fleia? Senhorita Smith, agora não é hora para rir. Vamos esclarecer essa coisa agora. Técnico Carr ficou de amassos com Drain Pod. Quem sabe não estamos no livro porque todos gostam da gente. E eu não quero ser castigada por isso. E o meu pai, o inventor do Strudel instantâneo, vai ficar muito feliz de saber disso. Deu uns amassos num cachorro quente. Ah, meu Deus, mas isso foi só uma vez! Dawn Schwatzer tem um bumbum enorme. Quem escreveria isso? Quem não escreveria isso? Frank Beck deu uns amassos no técnico K. E a San Jin Jin também. Velha e triste. Tem mais alguma coisa a me dizer? Ah, eu não respondo nada até que meu pai ou advogado estejam presentes. Senhorita Smith? Quem escreveu isso não achou que os outros iam ver. Estou torcendo que ninguém mais veja. Pode me buscar. Eu tô com medo. Tênis e Ian Sapata? Bem original. Gay demais da conta? Ah, isso só é legal quando eu digo. Você escreveu isso? Não, eu juro. Então você contou pra alguém. Ela contou. Seu vagabundo. Vagabundo é você! Legal. Agora tirem as blusas. Nós vamos fazer o seguinte. Bom, bem rápido. Elas enlouqueceram. As meninas enlouqueceram. Era total e completa selvageria. E não ia acabar tão cedo. Para! Ele não te deu, eu tenho culpa. Você pensa o quê? Eu apartei essas duas. Técnico K, afaste-se das alunas agora. Deixa eu ajudá-la a descer. Ah! Olha aqui, eu não deixei o Softside para ver isso. Ai, droga, meu cabelo! Todas as meninas do terceiro ano apresentem seu ginásio imediatamente! Imediatamente! Já chegou perto das pessoas e percebeu que estavam falando de você? Isso já te aconteceu 60 vezes seguidas? Comigo já. Nunca em meus 14 anos como educador eu vi um tal comportamento. E de jovens educados. Tem pais me ligando e perguntando se alguém levou um tiro. Eu devia cancelar o baile de primavera. Ah, isso não. Mas o que, que a gente pode fazer? Eu não vou fazer isso porque já pagamos o DJ. Mas não pensem que não estou levando esse livro a sério. O técnico Carr fugiu da escola. A professora Nurbury foi acusada de vender drogas. O que as jovens deste ano precisam é de uma mudança de comportamento. E é isso que vai acontecer, agora mesmo. Não quero saber quanto tempo vai levar, mas vou manter vocês aqui a noite toda. Só podem ficar aqui até as 4. Vou manter vocês aqui até as 4. E o que vamos fazer é consertar o jeito como vocês se relacionam entre si, tá bom? Moça, moça. Então, quem tem um problema para falar? Fala. Alguém escreveu naquele livro que eu estou mentindo sobre ser virgem. Porque eu uso tampões extra grandes, mas não é culpa minha se tem um grande fluxo e uma vagina bem grande. É, não vai dar para mim. Professora Nurbury, você é uma mulher graciosa, sensível, inteligente e bem-sucedida. Eu sou? Tem que haver alguma coisa que possa dizer a essas meninas, algo que ajude a autoestima delas. Não é um problema de autoestima. Acho que estão todas muito felizes com elas mesmas. Tá bom. Certo. Todo mundo feche os olhos. Tá. Eu quero que levantem a mão se uma menina já disse algo ruim de vocês pelas costas. Abram os olhos. Fechem os olhos de novo. Só que desta vez quero que levantem a mão se vocês já disseram algo ruim sobre uma amiga pelas costas dela. Abram os olhos. É, alguns delitos de meninas contra meninas aqui. Ah, o que podemos fazer hoje é ensinar alguns exercícios para ajudá-las a expressar sua raiva de uma maneira bem saudável. Ah, vamos começar aqui. A professora Nurbury fez a gente enfrentar os nossos problemas. E cada tribo tinha o seu. Você anda muito afetada desde que passou para a defesa. E a Dawn concorda comigo. Dawn? Não me meta nisso. Eu vou lançar amanhã. Isso. Ótimo. Eu preciso dizer que nós não temos um problema de tribos na escola. E algumas de nós não deviam fazer esta oficina porque somos apenas vítimas da situação. Acho que você tem razão. Quantas de vocês já se sentiram atingidas pessoalmente por Regina George? Ótimo. Tá, quem é a próxima? Quem vai ser? Cade, tem alguma coisa que queria nos contar? Sim. Não. Você nunca inventou um boato sobre alguém? Só que você vende drogas. Não. Não há nada pelo que queira se desculpar? Eu não podia me desculpar sem levar toda a culpa pelo livro do arraso. Não. Estou muito decepcionada com você. Estamos todas aqui por causa deste livro, não é? Olha, eu não sei quem escreveu este livro, mas todas vocês precisam parar de chamar umas às outras de vadias e vagabundas. Isso só autoriza os rapazes a nos chamarem de vadias e vagabundas. Quem já foi chamada de vagabunda? Tá, todas se levantem. A professora fez a gente pedir desculpas por escrito para as pessoas que magoamos. Alissa, me desculpe por ter te chamado de vagabunda desdentada. Não é sua culpa você não ter dentes. Ai! Gretchen, me desculpa quando eu ri daquela vez que você ficou com diarreia na livraria. E me desculpe se eu contei para todos. E me desculpe por repetir agora. Laura, eu não te odeio porque é gorda. Você é gorda porque eu te odeio. Eu só queria que a gente pudesse se gostar como antes no ginásio. Eu queria poder fazer um bolo de arco-íris e sorrisos e a gente comeria ele e seria muito feliz. Ela nem estuda aqui. Você estuda nessa escola? Não, mas tenho muitos sentimentos. Tá, vai pra casa. Está fazendo um belo trabalho. Obrigada, acho que elas estão me ouvindo. Eu lamento que as pessoas tenham tanta inveja de mim, mas eu não posso evitar ser tão popular. É preciso usar... Ah! Ai, meu Deus. Ai, tudo bem, gente, tudo bem. Elas estão bem. Não falei que estavam bem? Eu falei. Quem é a próxima? A próxima. Andando. Oh, meu Deus, ela está realizando o sonho de mergulhar numa piscina de garotas. Tá, eu quero pedir desculpa. Eu tenho uma amiga que é uma aluna nova este ano. E eu convenci ela que seria legal bagunçar a vida da Regina George. Então, eu Fiz ela fingir ser amiga da Regina e aí ela viria pra minha casa pra gente rir das coisas idiotas que a Regina dissesse. Demos pra ela umas barras nutritivas pra ela engordar e... E fizemos as amigas dela se voltarem contra ela e aí... Ah, Cad! Cad é minha amiga. Ela beijou o namorado da Regina e convenceu ele a dar o fora nela. Ah, e nós te demos pomada pra frieira em vez de loção pro rosto. Cara... Eu te peço desculpa, Regina. Eu não sei por que fiz isso. Eu acho que é porque eu tenho uma enorme paixão lésbica, super lésbica por você. Aguenta aí, galera! Regina, espera, não queria que isso acontecesse. Pra descobrir que todo mundo me odeia, eu não ligo. Regina, por favor. Regina, para! Não! Você sabe o que todo mundo pensa de você? Eles dizem que você é uma pirada da selva, educada em casa, que é uma versão menos gostosa de mim. É, então não venha bancar inocente. E você pode pegar as suas desculpas falsas e enfiá-las... E foi assim que Regina George morreu. Não, eu tô brincando. Mas ela se machucou. Algumas garotas disseram que viram a cabeça dela dar a volta completa, mas isso é só um boato. Outras juram que eu a empurrei na frente do ônibus. Esse foi um boato ainda pior. Terminaram? Não. Mãe, eu não fiz isso. Eu não sei mais no que acreditar. Mãe, acredite em mim, sou sua filha. Por que meus vasos indígenas estão aqui? Ah, meus vasos indígenas, por que estão embaixo da pia? Ah, eu não sei. Esse é o vaso da fertilidade da tribo Nibali. Significa alguma coisa pra você? Não. Quem é você? Legal. As minhas amigas me odeiam e a minha mãe também. Sua mãe não odeia você. Ela só está com medo. Sei lá, acho que colocamos você numa escola cedo demais. Talvez fosse melhor voltar e estudar em casa por uns tempos. Não. A única coisa pior do que voltar seria não voltar. Vai ser ruim amanhã? Lembra daquelas leoas brigando por causa do porco selvagem? Uhum. Eu vou ser o porco. Ah, você não é um porco. Você é uma leoa. Concentre-se nos seus estudos por um tempo. Você ainda é uma ótima aluna, não é? Ah, é. Preciso assinar a minha prova de cálculo. Por quê? Vou levar bomba. Tá. Você está... Como é que dizem? Está de castigo. Está de castigo. Empurrou a Regina na frente. Você viu? Vi. Sua professora já tentou lhe vender tabletes de êxtase ou maconha? Não. O que são tabletes de maconha? O que foi? Cadê a professora Nurbury? Diretor Duval, isso é ridículo. A professora Nurbury não vende drogas. Eu sei, Aaron, mas depois que as alegações sobre o técnico Carr acabaram sendo totalmente verdadeiras, a diretoria achou melhor que nós investigássemos cada alegação feita no livro do arraso. Aquele livro foi escrito por um grupo de meninas bobas que inventavam boatos por estarem entediadas com as suas vidinhas limitadas. Mas a não ser que alguém se apresente e diga que inventou tudo, é assim que vamos tratar deste assunto. Dizer que alguém está vendendo drogas é uma acusação muito séria. Você vai me odiar para sempre. Acusa o professor. Eu não posso deixar de investigar essas acusações. Diretor Duval, eu escrevi aquilo. Vamos, Kate. Quando é mordido por uma cobra, precisa chupar todo o veneno para fora. E é isso que eu tinha que fazer. Eliminar todo o veneno da minha vida. Eu comecei com a Regina. Ela era a prova viva que quanto mais as pessoas temem você, mais elas mandam flores. E depois tinha a professora Nurbury, que era a prova viva que nenhuma boa ação fica sem punição. Oi, quer comprar drogas comigo? Eu terminei o meu teste. Ótimo, vou corrigir ele agora. Vou te contar. Ver a polícia revirar a minha casa foi o ponto alto de um ano maravilhoso e você ficou... muito encrencada por contar a verdade? Muito. Você não escreveu aquele livro todo sozinha? Contou pro diretor Duval quem mais escreveu? Não, eu tô experimentando esse lance de não falar dos outros pelas costas. Pois é. Ser atropelada por um ônibus já é um ótimo castigo. 9,4. Seja bem-vinda, nerd. Obrigada. Professora, me desculpe. Eu te perdoo. Mas como minha forma pessoal de castigo, eu já sei como você vai tirar uma nota extra. Beleza. I've been a girl. Excelente. Grande público esse ano. Colégio North Shore. Muito bem. É com você. Uhum. Vê se não faz feio. Valeu. Marymount, seus desgraçados, canalhas, imbecis. Tá nervosa? Tô. Não fique, você consegue. Não tem nada pra atrapalhar sua concentração, porque nenhum dos caras da Marymount são gatos. Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos ao Campeonato Colegial de Matletas de Illinois. Vamos iniciar a competição e aqui está a primeira pergunta. O dobro do maior de dois números é 3 mais do que 5 vezes o menor e a soma 4 vezes o maior e 3 vezes o menor é 71. Quais são? North Shore. 14 e 5. Está correto. Segunda pergunta. Encontre um número ímpar de 3 dígitos cujos números somam 12. Os números são diferentes e a diferença entre os dois primeiros números é igual à diferença entre Marymount? 741. Correto. Droga, eu estava mesmo enferrujada. Cadê a Cade? Ela saiu. Ela está de castigo. Ela não pode sair quando está de castigo? Não esqueçam de votar no Rei e na Rainha da Primavera, galera. Esses otários vão representar vocês um ano inteiro. Vou votar na Regina George porque ela foi atropelada pelo ônibus. Vou votar na Kate Harrell por ter empurrado ela. É. Ela devia estar de castigo, mas ele deixou ela sair. Depois de 87 minutos de uma disputa acirrada, temos um empate. No caso de um empate, passamos para a rodada de morte súbita. Cada equipe tem a chance de escolher seu oponente. North Shore, quem vocês escolhem? A garota, cara, a garota. A participante Kraft. De Marymount, a senhorita Caroline Kraft. Eu falo. Escolhemos a garota também. E de North Shore, a senhorita Cade Harrell. É Cade. Ai, meu Deus, sou eu. Caroline Kraft precisava mesmo afinar as sobrancelhas. A roupa dela parecia ter sido escolhida por uma professora cega de escola dominical. E ela tinha brilho labial de segunda no dente torto. E foi aí que eu percebi. Zoar Caroline não a impediria de me derrotar nesta competição. Participantes, encontrem o limite desta equação. Chamar alguém de gordo não te torna magra. Chamar alguém de idiota não te deixa mais inteligente. Estragar a vida de Regina George com certeza não me deixou mais feliz. Temos que tentar resolver o problema diante de nós. O limite é menos um. Ah, droga, perdi. A resposta está incorreta. Agora teremos uma morte súbita. Se a senhorita Heron puder responder a pergunta corretamente, teremos um vencedor. Limites. Por que não lembro de nada sobre limites? Limites. Foi na semana que o Aaron cortou o cabelo. Ai, meu Deus, ele estava tão gato. Concentre-se. O que tinha no quadro atrás da limites cabeça do infinitos. Aaron? Limites infinitos. Se o limite nunca se aproxima de nada, o limite não existe. O limite não existe. Os novos campeões estaduais. Os matletas de North Shore. Eu sabia! O que acham de mim agora? Gostou dessa? Vocês não valem nada. Muito maneiro. Tá, África, foi você quem conseguiu. Valeu. Ah, valeu, KG. A gente vai ficar irado com essas jaquetas no baile da primavera. Ah, não, não vou, não. O quê? Cade, essa é sua noite. Não deixe ninguém impedir você de curtir o lance. O quê? Lance? Cade, não precisa se punir pra sempre. Mas eu tô de castigo. Você já saiu. Muito bem, já temos os indicados para o rei e rainha no palco. Isso é ótimo. Eu só queria dizer que todos vocês são vencedores. E não podia estar mais feliz porque este ano está terminando. Então, vamos lá. O vencedor para o rei da primavera é... Shane Woman. É, beleza, isso aí, eu sou bom, é! Isso, a rainha da primavera, futura co-diretora do Comitê de Atividade Estudantil e vencedora de 2 vales presentes para a casa de panquecas Walker Brothers, é Cade Heron. Cadê a Cade? Aí está ela. Nossa, obrigada. A metade das pessoas nesta sala está irritada comigo. E a outra metade só gosta de mim porque acha que eu joguei alguém na frente de um ônibus. E isso não é bom. Olha, você não precisa fazer um discurso. Tô quase terminando, juro. Tá. A todas as pessoas que foram magoadas pelo livro do arraso, eu peço desculpa. Sei que nunca estive num baile antes. E quando eu soube o quanto as pessoas queriam isto, e quantas pessoas choraram por isto. Quer dizer, todo mundo tá parecendo com a realeza hoje. Olha pra Jéssica Lopes. Esse vestido é fantástico. E Emma Gerber, sabe? Esse penteado deve ter levado horas e você tá linda. Então... por que tá todo mundo se estressando por isso? Olha, é só plástico. É só isso. Vamos dividir. Um pedaço pra Gretchen Withers. Ela merece também. Um pedaço pra James Young. É sério, a maioria só pega a coroa e vai embora. E um pedaço pra Regina George. Ela fraturou a coluna e ainda aparece como estrela do rock. Obrigada. E um pedaço pra alguém. Tá bom, senhor Duval, pode assumir agora. Obrigado. Pessoal, divirtam-se. Eu também. Oi. Oi. A gente ainda está de mal? Ainda continua mala? Acho que não. Ah, então tá tudo bem. Ai, eu adoro essa música. Odeio essa música. Eu conheço essa música. Olha, que gato lindo da direita. Oi, e aí? Oi, não pensei que fosse vir. Ah, olha... Em nome da turma de veteranos, eu gostaria de lhe entregar dois vales presentes. Valeu, otário! Paz! Um é um vale presente da casa de panquecas Walker Brothers. Obrigada. Parabéns por vencer o campeonato. Ah, fiquei nervosa. Fizeram uma pergunta sobre limites. Achei que ia vomitar. Como está seu estômago? Tá ótimo. Não tá se sentindo enjoada? Não. Você andou bebendo? Não. Tá. Legal. Não! Oi. Você quer o quê? Porto-riquenha? Libanesa. É, deu pra sacar. Se quer saber, as poderosas se separaram. A Regina melhorou e o fisioterapeuta dela ensinou a canalizar toda a sua raiva para os esportes. E foi perfeito, porque as atletas não tinham medo dela. Karen usou seus talentos especiais para fazer os avisos matutinos do tempo. Oi, sou Karen Smith. Já faz 20 graus agora. E há uma probabilidade de 30% de já estar chovendo. Gretchen encontrou uma nova tribo e uma nova abelha rainha para servir. Aaron foi para Northwestern. A gente se vê nos finais de semana. E eu? Eu passei de pirada da selva educada em casa para poderosa falsa, de mais odiada do colégio para um ser humano normal. Oi? Oi. Todo o drama do ano passado já não era mais importante. O colégio costumava ser que nem um aquário cheio de tubarões, mas agora eu posso boiar tranquila. Oi. Porque agora o mundo das garotas estava em paz. Aí, olha só, as poderosas. E se qualquer calouro perturbar a paz, deixa que a gente cuida do problema. Brincadeirinha. sweat, sweat.